aquele que exclui, aquele que julga. Então, se Deus nos convida para essa união, é para justamente tentarmos ir aparando essas arestas atrás de um sentimento único. E por isso que José Raul Teixeira, o eminente conferencista espírita, nos diz que as diversas formas de amor que nós existamos na Terra, o amor de pai, amor de mãe, amor de mulher ou de marido, amor de filho ou de irmão, são na verdade exercícios para o verdadeiro amor, que é o amor universal, o amor fraterno, o amor ágape que os gregos já falavam desde a antiguidade. O amor de Deus, o amor de Jesus, o amor de Buda, o amor incondicional. Então nós estamos aqui nessa abençoada escola, o planeta Terra, para aprendermos as diversas formas de amar, buscando aprendermos o amor universal. E tem gente que quer amar o universo e não aprendeu nem a amar o marido ainda. Queremos amar a todos e temos dificuldade com o nosso cônjuge, com o nosso companheiro, com a nossa família. O sentimento do amor é sentimento de união. Um dos espíritos que ficaram marcados em nossa mente, em nossos corações, pelo sublime exemplo de amor, foi, sem dúvida alguma, Francisco de Assis. E Francisco de Assis mostrava essa união com o Pai, com a natureza, com os animais, com o irmão Sol, com a irmã Lua, com o irmão Vento, com a irmã Morte. Ele estava em plena comunhão com Deus. Dizem que o seu amor era tão grande que ele conseguia comunicar-se com os outros reinos. Os peixes atendiam ao seu comando. As andorinhas silenciavam quando ele ia ministrar as suas palestras, os seus colóquios. E Francisco Cândido Xavier, o apóstolo do Espiritismo no Brasil, também conversava com as plantas. E Divaldo Pereira Franco, em certa vez, tendo a oportunidade de estar na casa de Chico, viu Chico conversando com a árvore. Ele disse: Chico não está regulando bem, não. 20, 30 anos após, Divaldo, estudando as pesquisas científicas, descobriu que cientistas na América perceberam que as plantas têm uma verdadeira sensibilidade, que elas reagem às nossas palavras de candura ou às nossas palavras de desafeto, que elas sim interagem conosco, não no nível como nós nos relacionamos com seres humanos, mas que temos sim uma maneira de nos comunicar com as plantas e com os animais. E o amor de Chico, há muitos anos atrás, já assim procedia. Quando voltou a Uberaba, Chico lembrou-se da passagem, comentou de uma maneira muito discreta com Divaldo sobre aquela oportunidade em que Divaldo havia desprezado a opinião de Chico, porque ainda não tinha percebido a importância e a grandeza do seu amor, transcendendo os reinos, o amor universal. E em O Livro dos Espíritos, na questão 298, nós vamos ter uma pergunta que nos chama muita atenção, principalmente nos dias de hoje, que as próprias novelas da televisão abordam a questão das almas gêmeas. E afinal, será que existem almas gêmeas? Bom, eu tenho uma má notícia para os românticos e uma boa notícia para os que desejam o amor universal. É que não existem almas gêmeas. Segundo essa pergunta, as entidades venerandas dizem que Deus não nos criou incompletos, que a única coisa que falta ao espírito é Deus. Isso é muito natural e muito lógico, porque Deus não poderia colocar a nossa felicidade nas mãos de outra pessoa. Imagine se a nossa felicidade dependesse somente daquela pessoa em especial e se ela resolvesse não nos dar a felicidade. Nós seríamos destinados à infelicidade aqui na Terra? Não. Então Deus não coloca a nossa felicidade fora de nós. Mas Jesus nos advertia: o reino de Deus está dentro de vós. O amor é um estado de alma, de espírito, independe do nosso contexto, do nosso companheiro, do nosso cônjuge. É uma doação. É um estado que depende de nós somente, não de outra pessoa. Então, para os espíritas, nós não acreditamos na independência absoluta de um espírito sobre outro. Acreditamos sim que existem afinidades, que existem companheiros que já jornadearam conosco em outras existências e que por isso temos uma grande afinidade. Afinidade de ideias, de pensamentos, de sentimentos. Uma experiência anterior. Um carinho que nós não sabemos de onde nasce, mas que certamente não surgiu nessa vida. Então nós confundimos muitas vezes o amor com outras emoções, com outros sentimentos. Confundimos o amor com afinidade, que seria talvez a melhor resposta. Confundimos o amor com o apego, com a dependência. Há muitos casais que são verdadeiramente dependentes uns dos outros. E Francisco do Espírito Santo Neto narra que certa vez, no interior de São Paulo, na cidade de Catanduva, foi ao funeral, a um velório, onde a esposa, depois de muitos anos de casada, retornava ao mundo maior. E que apenas 24 horas após, o seu companheiro desencarnou, motivado certamente pela saudade e pelo amor. E durante aquela cerimônia, muitas pessoas comentavam: olha que tanto amor. A esposa desencarnou, o marido, não suportando, em 24 horas a acompanhou. E Francisco do Espírito Santo Neto se interrogava: será que era amor? Será que era dependência? Porque temos ainda muitas dificuldades em amar. O nosso egoísmo ainda é predominante. O nosso orgulho é ainda uma decorrência da questão 742 do Livro dos Espíritos.